Boa noite, meninas. Que a paz do Senhor entre agora no seu lar e na sua casa. Uma super boa noite. Eu sou Michele Duarte, representando o Ministério Meninas Cristo há mais de 2 anos. E hoje estamos começando um novo ciclo. Porque hoje começa um novo ciclo na sua vida. Hoje finalizamos, infelizmente, a nossa campanha Resgatando o Primeiro Amor. Mas estou aqui em meus lábios com um sorriso incompreensível aos olhos humanos, porque espiritualmente muito feliz por tudo que o Senhor bradou nesses 10 dias dessa campanha, agradecendo muito a todo mundo que participou, as ministradoras que teve com a gente. Eu não vou aprofundar muito esse encerramento, porque amanhã, quinta-feira, a gente vai fazer um áudio de encerramento, o qual a gente vai fazer e falar sobre vários pontos. Todo mundo está perguntando, mas o grupo vai acabar? E amanhã a gente vai estar explicando direitinho sobre tudo que vai acontecer e o convite que a gente vai fazer para a sua vida, amém? Tivemos aí 10 dias de ministração com várias mulheres abençoadas, trazendo cada dia uma palavra ao seu coração. Eu creio que grandes coisas o Senhor falou. Ontem tivemos a pregação da Franciele Luz, que também é do Ministério Meninas em Cristo, e esses dias reservamos para falar com você, para falar um pouquinho do ministério, do amor que o Senhor plantou no meu coração, no dia em que ele, de repente, fez uma página de internet, e de repente um grupo, mas eu sou uma mulher de oração. Eu creio que tudo que o Senhor faz, ele tem um propósito, ele tem uma meta. Nada o Senhor permite sem algum significado. Debaixo da direção de Deus, eu fiz não somente um grupo para mim semear a palavra, mas sim me envolver, sabendo todos os riscos em termos espirituais, mas com a proteção maior que se chama Jesus Cristo em minha vida. E faz 2 anos que eu tenho a página Ministério Meninas em Cristo, que o Senhor me deu, e dentro do meu coração uma ânsia maravilhosa de pregar o Evangelho, mas além disso, participar das vidas e saber o que eu poderia somar. Assim como Jesus Cristo caminhou na terra, fez a sua obra em apenas 3 anos, que foi o ministério do Senhor. Mas foram 3 anos em que ele revolucionou o mundo, 3 anos em que ele operou cura, maravilhas e transformações em várias vidas. E por causa dele, hoje nós estamos aqui, por causa do sangue derramado na cruz. Eu e você tem uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade que é dada a todos os dias em que você simplesmente abre os olhos. O Senhor te disse que é mais um dia que Ele concede em tua vida. Mais um dia que Ele te dá a oportunidade de você pedir perdão. Mais um dia que Ele te dá a oportunidade de você render aos pés. De você reconhecer Ele como um único e suficiente, exclusivo Salvador em sua vida. Mais oportunidade que ele abre os braços e diz: vem, filho, volta para casa, volta para o primeiro amor, volta de onde você jamais deveria ter saído. É o convite que Deus faz a você nessa noite. Amém? Ele te ama e ele tem um plano imprescindível para a sua vida. Um plano de paz, um plano de amor, um plano de cuidado intenso com a sua vida, mas também um plano de entrega, que tudo depende de você, tudo depende da sua busca, tudo depende da sua escolha. Qual a escolha que você tem feito nesses 10 dias de campanha? Se arrepender, pedir perdão, voltar aos caminhos do Senhor, ser uma mulher cada dia mais sábia, uma mulher que edifica a sua casa, o seu lar, uma mulher que fala do amor de Cristo para os seus filhos, uma mulher que faz a diferença, não só dentro de casa, também quando ela sai, uma mulher que faz diferença com seus irmãos, com a sua família, uma mulher que é coluna, uma mulher que ora, uma mulher que intercede. Experiencial, Deus quer tratar com você a cada dia. Resgatar o primeiro amor não é somente uma vez, é todos os dias. Todos os dias nós corremos atrás da salvação. Todos os dias Deus planta algo em sua vida. Todos os dias Deus fala com você, sem ao menos você perceber. Às vezes através de uma simples mensagem que você recebe no seu WhatsApp, que você lê na internet. Preste atenção, porque Deus ele fala com você todos os dias. É apenas o teu olhar que vai fazer toda a diferença. Porque Cristo ele é amor. E o amor do Senhor, ele é infinito. Amém? Bom, como eu falei, eu sou Michele Duarte, fundadora do Ministério Meninas em Cristo. E eu estava bastante preocupada na noite passada, porque falei, Senhor, como eu vou falar da Tua Palavra? Que ontem minha irmã chegou, eu estou em Belém do Pará, moro em São Paulo. Morava aqui no Pará 5 anos atrás, quando eu larguei minha faculdade de contabilidade, fui embora para Belém, de repente, e me apaixonei pela área de locução, de comunicação, e larguei tudo em Belém do Pará para fazer rádio e TV em São Paulo. E sem imaginar que eu voltaria para os caminhos do Senhor, Deus fez o mover. Minha tia evangélica, e sempre falava do amor de Jesus, eu tenho que me render esse amor, porque quando nós estamos afastados do caminho de Deus, ele sempre arruma uma forma de falar do amor dele por vizinhos, por amigos. É como se Deus sempre cutucasse a sua vida, filha, eu tô aqui, volta pra mim, sempre ele faz isso. Talvez ele tenha feito isso na sua vida durante tempos e você ainda não conseguiu enxergar. É Deus te chamando pra você voltar pra para os caminhos do Pai. E assim foi comigo. E eu voltei e me rendi a Jesus Cristo, aceitando como seu único, suficiente, exclusivo Salvador, me rendendo e confessando diante dos homens. Foi o que eu fiz. E para a glória de Deus, hoje eu estou firme, firmada na rocha. Orei muito pela conversão de minha mãe, e foi o que fez eu vir aqui para Belém do Pará. Minha mãe tem câncer de medula óssea. E eu larguei tudo, absolutamente tudo, em São Paulo, as rádios, meu trabalho, meu namorado, deixei tudo lá. Porque uma vida, ela tem um significado enorme para Cristo. A palavra de Deus fala que uma vida, ela é muito importante. Cristo faz uma festa no céu quando uma vida se rende ao Senhor. Minha mãe estava afastada dos caminhos de Deus há 40 anos. Eu não sabia o que Cristo ia fazer, mas de alguma forma ele ia agir na vida da minha mãe. Porque quando os joelhos se dobram, o mundo inteiro conspira ao seu favor. Às vezes a provisão, o que a gente quer, ela vem através de ventos contrários. E a gente realmente não entende porque tudo está acontecendo. Mas a conversão da minha mãe veio assim. Quando eu cheguei em Belém do Pará, cheguei no sábado aqui em Belém. No domingo eu fui para o hospital. Ela ainda não estava diagnosticada com câncer. Mas a primeira pergunta que eu fiz à minha mãe, eu falei, mãe, eu não vim para cá para outra coisa. Cuidar de você, tudo bem. Mas eu vim aqui para te trazer a palavra de Deus e te perguntar se você quer voltar para os caminhos de Jesus. Eu resgatei a minha mãe. Eu orei. Deus enviou, infelizmente, a doença, mas eu não estou triste por conta disso, mas sim por causa da conversão da minha mãe. E já estou há 6 meses em São Paulo cuidando dela, mas com a vida dela salva para a glória e honra de Jesus. Eu passei coisas inimagináveis no hospital. Deus me usou tremendamente lá com vidas, em orações e libertações. Então o Senhor ele sabe todas as coisas que ele faz. Só para você ter ideia do que o Senhor é capaz de fazer para resgatar uma vida. Do que o Senhor é capaz de fazer para uma vida se render aos caminhos dele. Talvez Deus quer te usar hoje para você resgatar alguém. Talvez a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, o seu vizinho. Talvez alguém que você nem fala mais. Mas Deus, ele tem um plano grandemente em cada vida. Basta você atentar, porque Deus ele também quer te usar. A gente vai para o segundo áudio para adentrar na palavra de hoje. Hoje o Senhor traz a palavra arrependimento. hoje é uma noite de arrependimento na sua vida. E hoje o Senhor, Ele quer falar com você. Amém? Vamos para o segundo áudio, campanha Resgatando o Primeiro Amor.